se um homem Migdal, o Red, não sei o que, tivesse poder para acabar com esses problemas, principalmente de fanáticos religiosos no Brasil, né? De ver, por exemplo, a bancada evangélica, né? Que só aprova porcaria. E não só evangélicos, mas como padre, por exemplo. Teve um padre, Marcelo Rossi, falou que não aceita mais participar da Globo, no sentido de ter uma missa lá, que a Globo passava a missa, né? Ele falou que não aceita mais fazer parceria com a Globo porque a Globo passa comercial de camisinha. E ele é contra a camisinha, é contra métodos anticoncepcionais. Quer dizer, esses religiosos, cara, eles são a favor de mais marginal nascendo, mais gente nascendo. Pra eles o SUS já não tá lotado. Não tem bandido suficiente nas favelas nascendo, crianças. Eles querem mais. Os religiosos também são contra pesquisas científicas sérias, né? A gente vê, por exemplo, células-tronco, que eles eram totalmente contra e agora tá tendo grandes avanços de cura de doença mesmo com células-tronco. E eles sempre foram contra, né? Então, o que eu faria se eu tivesse poder? Primeira coisa, esse vídeo é um desabafo, tá? Não tô incentivando vocês a fazerem nada. É só uma coisa pessoal. Primeira coisa, eu pegaria um ônibus, né? Tipo de presídio. Botaria na lateral. Carrocinha de fanático religioso. Escreveria na lateral. E passaria em todas essas igrejas, pegando todos esses pastores, fila da puta. Essas conservadias, pastoras e mulher deles no primeiro momento. Essas Ana Paula Valadão. Essas porcarias aí, né? Que incentivam o brasileiro a ficar na idade média mental, né? Então pegava todas essas e botava tudo no ônibus. Tudo algemado. Em fila, né? Passava em todas as igrejas. Todas as igrejas que tivessem abertas, botava todo mundo dentro. Até o fotógrafo, o cara que filma a porra do culto, vai entrar na cadeia também. Essas pastoras aí, mirins, ridículas, retardadas. A pessoa tem fé, a fé dela é semelhante a uma garota de 8 anos gritando. Olha que merda. Isso só mostra como débeis mentais são muito desses fanáticos religiosos. Seja evangélico ou católico. Então o que eu faria? Pegava toda essa gente, ia dar uns mais 10, 15 milhões de brasileiros fanáticos religiosos, né? Inclusive a bancada da Bíblia, né? Bancada religiosa, bancada evangélica, criaria um presídio agrícola, né? O que é um presídio agrícola? Eu vou botar uma imagem aí de inspiração que eu fiz com inteligência artificial. É uma fazenda gigante, pode ser no Mato Grosso, nesse cu do mundo aí, em que lá eu vou mandar todos os fanáticos religiosos trabalhar de maneira de presídio agrícola. Então, Silas Malafaia, Ana Paula Valadão, todos os evangélicos fanáticos, tudo vão ficar lá plantando cana. Padre Marcelo, todos esses padres aí, todos os famosos vão tudo cortar cana, plantar feijão. Por quê? Porque se você tirar toda essa gente da cidade, vai dar problema na economia. Então elas têm que ter utilidade. Vai fazer os alimentos ficarem mais baratos. Vai ter uma empresa de arroz, de açúcar, tudo, feijão, que vai ser assim, empresas fanáticos religiosos, tudo plantado e colhido por fanáticos religiosos. Vai custar R$1 no supermercado, R$2, R$2,50 o pacote. Então vai melhorar para o povo, né? Além de tirar esses debiloides, né, do convívio, ainda vai ter alimento barato, alimento fresco, né? Feijão, arroz, verdura, açúcar, tudo baratinho. R$3, R$4, R$2. Então, o homem solteiro, o homem que vive na cidade, o homem que come puta, o homem que, porra, vai poder ter uma alimentação mais barata, porque os próprios fanáticos religiosos, que outrora ferravam a vida dele na política, impedindo avanços científicos, provando as leis conservadoras, né, incentivando o casamento, esse cara vai ter a melhoria de vida com alimentação. E mais barato, né? Se, sem contar que esses fanáticos religiosos se deixassem, né, de existir na cidade, o dinheiro do trabalhador já seria mantido, porque ia acabar com esse negócio de dízimo. Então aquele retardadinho que dava 100 reais de dízimo, 50 reais de dízimo, já não vai dar mais, porque não vai ter mais fanático religioso, igreja, tá entendendo? Igreja católica e igreja evangélica. Então já vai ter 150 reais no bolso de todos os trabalhadores, né? E vai ajudar ainda mais no custo de vida, né? Vai ter 100 reais a mais. Outra coisa, televisões. Vocês sabem que esses pastores malucos, esses pastores extremistas, evangélicas, tinham programas nas televisões do Brasil. Band, Rede TV, Rede 21, esses canais todos aí. Por exemplo, a gente tinha um R.R. Soares, né? Na Band, no horário nobre. Olha que filho da mãe, dono da Band. No horário nobre, o cara põe um evangélico falando besteira, né? Primeira coisa, essas emissoras todas iam tomar multa pesada ou iam abrir mão de metade da programação delas para passar produtos científicos, documentários científicos, mostrando a origem das espécies, né? A semelhança do homem com o chimpanzé na mão, no pé, no DNA, vai explicar o que é DNA, o que é evolução das espécies, genoma. astronomia, né? Arqueologia, fósseis que datam de milhões de anos, não só de 6 mil anos que a Terra que foi criada na cabeça desses religiotários. Então tudo isso vai ajudando a população, né, a largar essas merdas, né? Tudo que fosse de, né, pastor, religioso, seria automaticamente, né, tirado, né? Não digo que seria nacionalizado, mas seria privatizado, uma coisa que já é privada, vamos dizer assim. Por exemplo, Record. A Record é da Igreja Universal. Automaticamente a Record perderia. O Bispo Macedo também estaria lá plantando cana. Eles e as filhas patricinhas deles estavam tudo plantando cana, junto com os outros pastores. Então a Record viraria uma coisa 100% privada, né? Então algum grupo ia comprar, ou ia ser desfeita, enfim. Rádios, né? Tem muitas rádios, né, evangélicas, tudo essas iam ser privatizadas, vamos dizer assim. E a venda dessas emissoras, né, que seriam muito, muito, muito, muito dinheiro, seria na ordem de bilhões de reais, seriam todas usadas, esse dinheiro da venda seria usado para pesquisas científicas, né? Pesquisa de células-tronco, etc. Ah, mas é campo de concentração? Não, não é campo de concentração que os religiosos, Ana Paula Valadão, pastor Mirim, vão ficar lá trabalhando 20, 30 anos. Não é isso. É um presídio agrícola. Nos Estados Unidos tem muito algumas coisas assim. Que a pessoa fica lá plantando, fazendo suas coisas, só que tem, né, os seguranças com uma 12 punheteira, né? Se o cara corre, ele só engata, né? Vamos supor que, por exemplo, exemplo, tá? Silas Malafaia se revolte, pega e sai correndo no Mato Grosso. Tem duas opções: ou ele ser comido por uma onça, ou a 12 punheteira entrar em ação. Ele vai escolher. Ou ele ou o resto, né? Porque é isso que a sociedade tem que fazer, pessoal. A gente já não aguenta mais esses caras com essa mentalidade rudimentar, tendo poder. Então tem que, a direita e a esquerda tem que se unir para tirar esses babuínos da política brasileira, a cultura brasileira. Incentivar a pesquisa científica. A gente vê pessoas que foram tratadas com células-tronco, que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, não conta, que ficaram 100% curadas. É uma coisa que a Igreja Católica proibia. A própria camisinha lá que o padre Marcelo Rossi odeia. Então essa gente é rudimentar, essa gente é paleolítica, essa gente tem uma mentalidade nojenta. Ou é isso, ou, enfim, ou eu não sei o que vai acontecer. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que precisar tomar uma decisão drástica com esses milhões de retardados, milhões de fanáticos religiosos aí. Ou vai ser agora ou vai ser no futuro, mas tem que tomar essa decisão. Pessoal, os países que menos têm religião são os mais desenvolvidos do mundo. Finlândia, Dinamarca, Suécia, Suíça. Tu vê o nível de religião? É ínfimo, né? Aqui no Brasil, ainda bem, tem crescido o número de pessoas sem religião. Muito desde dos anos 2000. Só tu você vê lá nos dados do IBGE históricos. Essa gente, pessoal, religioso, não ajuda em porcaria nenhuma, cara. Eles mais atrapalham, botam coisas imbecis na cabeça do povo do que ajudam, bicho. Eu não tô falando pra tu tomar nenhuma atitude violenta contra eles, não. Isso não é. Eu tô falando de um cenário hipotético, né? Ah, manda pra cadeia. Não é pra mandar pra cadeia, Silas Malafaia. Não, manda pra uma cadeia agrícola, pô. Manda pra cadeia comum esses caras aí, né? Até pastor que rouba, desvidindo. Você vai ter que manter esse filho da puta. Esse filho da puta lá tem que dar comida, almoço e janta. Manda eles produzirem alguma coisa. Pelo menos a gente não gasta dinheiro. Ainda bota um produto mais barato. Então não tem que ter pena desses imbecis não, cara. Tem que mandar pro plantar cana, né? Mandar essas patricinhas evangélicas, filhas do Edmar Macedo lá, Silas Malafaia, esposas, filhas. Tudo cantar porra de cana, pô. É isso que tem que fazer. Então essa é a minha opinião. O que você acha? Se você apoia essa ideia? Qual sua sugestão para melhorar? Para fazer diferente? Para lidar com esses dementes, doentes mentais aí? Anticientíficos. Valeu, pessoal.